9h27 aqui em Foz do Iguaçu, e eu recebo aqui no estúdio o Luciano Castilho, ele que é presidente da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da rádio. Uma satisfação de novo estar aqui. E olha, no sábado que vem, né, dia 15, vocês vão promover aí um evento que, enfim, já acontece desde 2013 e tem uma finalidade muito bacana. Vou deixar você falar sobre isso. É um evento chamado Bike Natal? É isso mesmo. É um evento que tem aí uma história bem bacana. Em 2013, umas meninas recolheram umas cartinhas do Papai Noel do Correio e tinha lá uns pedidos de bicicleta, e a gente adotou aquelas cartinhas e uma demanda de 30 bicicletas. A gente aceitou o desafio e conseguimos cumprir. E foi tomando forma e nos outros anos posteriores. E hoje está aí uma coisa bem grande e preocupante ao mesmo tempo, né, a continuidade. O projeto ele envolve arrecadar bicicleta usada, bicicletas que precisam de alguma manutenção, e principalmente bicicletas que não estão sendo utilizadas. Que às vezes a criança cresce, vira adolescente, e a bicicleta acaba ficando pequena e fica lá ocupando espaço na casa ou no apartamento, e a gente tenta direcionar isso, pegar essa bicicleta que não está sendo utilizada e repassar para uma criança, para um adolescente, ou até em alguns casos adultos aí que tem recebido essas bicicletas, para botar essa bicicleta para rodar. Então é um compartilhamento de bicicletas mesmo, né? Bem interessante, e tem deixado a gente muito feliz, porque as pessoas procuram para doar, tem aparecido bicicletas novas, inclusive, e a demanda também de quem quer receber uma bicicleta é bem grande, né? A bicicleta sai moda, entra moda, entra tecnologia, mas a bicicleta não sai do desejo das crianças e do adolescente, né? É o primeiro veículo que a criança acaba tendo contato, e é um desejo muito grande de receber uma bicicleta. E por experiência que a gente tem visto nesses anos de Bike Natal, assim, não interessa muito a questão da pintura da bicicleta, e sim do funcionamento. A bicicleta, tanto com o pneu cheio, tanto com os freios funcionando, é de total alegria para quem recebe essa bicicleta. E vocês fazem também um trabalho de manutenção? Por exemplo, a pessoa ela faz a doação ali de uma bicicleta que estava parada há bastante tempo, né, ou que tinha algum defeito ali, vocês fazem uma reformada até nessa bicicleta? Sim. Nos primeiros anos, Guilherme, a bicicletaria do amigo Robertinho acompanhava a gente nisso. Alguns mecânicos, o Daniel, que era da associação, tem uma aptidão maior pela mecânica da bicicleta, sempre ajudaram. E há três anos a gente conseguiu, junto com a parceria com a Igreja Quero Viver, do Portal da Foz, que eles tinham um projeto chamado Oficina da Bike, e ensinava mecânica de bicicleta para crianças e adolescentes. Então a gente formalizou isso já há 2 anos com eles. Então hoje eles fazem a manutenção dessas bicicletas e essa revisão. E tem dado certo. As bicicletas são entregues funcionando, né? E quem faz a manutenção é o projeto Oficina da Bike da Igreja Quero Viver, que também é no Portal da Foz, junto com onde vai ser entregue essas bicicletas lá no dia 15. E quantas bicicletas vocês já conseguiram arrecadar nesse período? Você disse que no primeiro ano eram 30 bicicletas, né, que vocês colocaram ali como meta, e foi crescendo. Foi crescendo. A gente agora vai chegar, acho que 310 bicicletas com essas que vão ser entregues agora sábado. É um número representativo, né, porque provavelmente virariam sucatas, né, algumas delas, tirando as que foram recebidas novas, né, e 310 pessoas que tiveram acesso a essas bicicletas, e a grande maioria não teria condições de ter uma bicicleta, tanto crianças, que eu falo de e adolescentes, e adultos que receberam essas bicicletas. E agora, então, sábado será feita mais uma entrega. Quantas bicicletas, mais ou menos? Então, para esse ano, a gente já tem 60 bicicletas prontas, né? Alguns com alguns detalhezinhos que faltam ainda, principalmente nas bicicletas infantis, que vai ser destinado para uma ONG lá do Paraguai. Não me recordo agora qual que é a entidade, mas um colega que fez o contato. E essas bicicletas vão ficar na casa, é uma casa de apoio a crianças em situação de risco. Então essas bicicletas vão ficar paradas, vão ficar para ser utilizadas na casa. Então, E no dia 15, no sábado, a partir das 15 horas, a gente vai ter atividades com cama elástica, piscina de bolinha, enfim, para ter uma tarde de diversão para as crianças e para os adolescentes. E às 16 horas vamos fazer a entrega das bicicletas. É, para quem é destinada, são três projetos. Esse do Paraguai, que é para as crianças menores. O projeto Amigos, que também faz parte da Igreja Quero Viver, que tem a equipe de bicicross, que vão receber algumas. E o projeto lá da ONG Esportiva Menina das Cataratas, lá do Jair. A gente também vai destinar algumas bicicletas. Inclusive foi destinada para o Jair uma bicicleta nova. Ele vai fazer um bingo, uma rifa dessa bicicleta, e vai ser bem vai ajudar muito lá a entidade. Menino das Cataratas do vôlei, né? É, Meninos das Cataratas, isso, que inclusive recebeu o título de utilidade pública essa semana, pública, né? Essa semana foi votado. Parabéns aí a todos, eles merecem. Eu conheço lá, é dificultoso essas questões voluntárias, mas é de extrema satisfação ver crescendo e tal, e buscando resultado, inclusive, né? Tem um pessoal bom no vôlei lá. E uma pergunta que eu lhe fiz aqui fora do ar era se ainda é possível, né? Quem está nos ouvindo agora e tem alguma bicicleta parada em casa, ou quer colaborar de alguma maneira, porque já vai ser feita uma entrega agora no sábado que vem. Mas é possível ainda colaborar? Sim, é uma pergunta bem interessante, Guilherme, porque as pessoas nessa época começam a se comover, mas a gente está com o Bike Natal praticamente o ano todo, né? Se porventura tiver alguma bike para ser doada, inclusive pode levar no dia, você pode até levar no dia 15, peças de bicicleta, e também está rolando uma rifa. A gente tem uma bike Audax Aro 29, essa rifa custa R$10, a gente está vendendo essa rifa, vai sortear ela no sábado também, né? Uma bike zerinha. Quiser comprar no sábado essa rifa. E uma outra coisa interessante que a gente está buscando é parcerias para os próximos. A gente está com bastante preocupado com a continuidade desse projeto, porque a gente tem assim sentido que, apesar de ter crescido o número de bicicletas, a gente tem sentido assim que no desgaste, e tem que estar procurando parceria para renovação, para ter continuidade. A gente está em conversa com o Rotary Club de Grande Lago para ver se consegue fazer um projeto maior, inclusive. Aí sim vai envolver pintura das bicicletas, adesivo das empresas parceiras nas bicicletas e tal, e fazer um evento grande. Tá em conversa, acredito que vai dar certo. Mas outras pessoas que queiram conhecer, que queiram participar para ajudar para o ano que vem, esse ano, vão lá dia 15, lá na pista do BMX do Portal da Foz, na Rua Flamingo. É um lugar bacana, um lugar que a gente quer que cresça muito lá o espírito do ciclismo, porque tem a pista de BMX, é lugar de passagem também para quem pedala, que faz a famosa volta do parque. É um lugar bem legal que a gente quer fomentar ali a bicicleta. Portanto, sábado que vem, né, a partir ali de que horas vai começar? 3 da tarde? Às 3 da tarde a gente começa com atividade, com entrega de algodão doce, cachorro quente, piscina de bolinha, cama elástica, essas coisas de atividade para as crianças. Às 16 horas, entrega das bicicletas, e antes da entrega vai ter uma apresentação da equipe de BMX do Projeto Amigos. Vamos fazer lá uma mini competição para a galera ver como é que funciona e tal. Não vai ser uma coisa, um evento oficial, até porque o gate, que é um aparelho que dá a largada, ele não está lá, mas vai sair a largada e para a galera ver como funciona uma prova, uma etapa do BMX. Luciano Castilho é presidente da Associação Ciclística Cataratas de Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, Guilherme. E é extremamente importante a questão da imprensa em estar divulgando esses projetos. E vocês aqui são muito parceiros. Eu agradeço muito por isso. E longa vida à rádio aí e o projeto.